O 3601 está livre na decolada 10, vento é 130 graus com 9 graus. Aguarde os testes para cobrir. Aguarde. Da 3601, decolou 15, controle 1935, bom dia. 1935, bom dia, 3601. Auxan 6251, copia. Copia. Auxan 6251, autorizado para São Paulo, Guarulhos, nível de voo 360, a primeira aerovia Upper Zulu 10, até Mutla, após segue conforme o plano apresentado. Decola da 10, curva direita, subida Dael Leda Bridge, o transponder é 5052 e o controle 1935, contexto. É 251, correto, cotejamento, chama para acionamento no portão 11. autorizado acionamento, chame para o táxi, o altímetro 1013, Oxo 6254. 24 horas de Galeão, tá livre o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa. Chame no ponto de espera pronto para a decolagem, o ajuste no 0 no 3. Ou chame a 254. Autorizado a linha decolada 10, vento é 120 graus com uma dúzia de nós. Latam 6251, decolou aos 36, controle 1935, bom voo e bom dia. 1935, bom dia. Saturno 77, bom dia, 360 para Vitória, já aprovado, aceita? Ok, Azul 4177 está autorizado para Vitória, nível de voo 360, pela Upper Whisky 50. Decola da cabeceira 10, curva direita, subida da El, em seguida para Leda e Eulis. O transponder é 5062 e o controle em 119.35. Cotegi. Correto, azul 4177, chame para acionamento no portão 3.